Podcast. Foi mal. Eu devia ter dito da primeira vez que senti. Você sempre me dando sinais e eu nunca entendi. A minha covardia te afastou de mim. E eu sei que fiquei esperando o momento de me declarar. Mas na vida ninguém tem certeza antes de se arriscar. Depois de tanto tempo, frente a frente aqui, frente a frente aqui. Minhas indiretas tão diretas. Eu senti saudade e não te falei. Não é sempre que a gente acerta. O amor andava do meu lado e eu não abracei. Sabe, na verdade é que nós não passamos de dois idiotas. Que deixamos o medo do destino fechar nossas portas. Porque só foi dizer agora. Sabe, ainda sinto um frio na barriga como antigamente. Coração quase sai pela boca, mas infelizmente o tempo não foi amigo da gente. Seguimos rumos diferentes. Maiara e Maraísa, Bruno Marrone. Olha, meninas. Minhas indiretas tão diretas. Eu senti saudade e não te falei. Não é sempre que a gente acerta. O amor andava do meu lado e eu não abracei. Sabe, a verdade é que nós não passamos de dois idiotas. Que deixamos o medo do destino fechar nossas portas. Porque só foi dizer agora. Sabe, ainda sinto um frio na barriga como antigamente. Coração quase sai pela boca, mas infelizmente o tempo não foi amigo da gente. Sabe, Bruno, eu sei que você sabe. Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas. E deixamos o medo do destino fechar nossas portas. Porque só foi dizer, porque só foi dizer agora. Ainda sinto um frio na barriga como antigamente. Coração quase sai pela boca, mas infelizmente o tempo não foi amigo da gente. Seguimos rumos diferentes. Foi mal. Esse DVD vai ser um sucesso maravilhoso. Obrigado, Goiânia. Sempre muito bom cantar pra vocês. Um beijo.